eu subia na escada em busca do céu, em busca do céu. E quando eu lá chegava, uma voz muito linda falava. Então percebi e fiquei que era o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Foi um sonho, um sonho real, uma revelação do Filho de Deus. Eu sei, foi um sonho real, uma revelação do Filho de Deus. Acordei pensando em tudo que eu tive sonhando. Sonhei que eu subia na escada em busca do céu, em busca do céu. E quando eu lá chegava, uma voz muito linda falava. Então percebi e fiquei que era o Filho de Deus. Foi um sonho real, uma revelação do Filho de Deus. Eu sei, foi um sonho real, uma revelação do Filho de Deus. Eu sei, foi um sonho real, uma revelação do Filho de Deus.